Projeto X Podcast. Imasugunimoto hands up, sou meu tate, tudo stand up, orenai ataca cague nando tate, cabe o coetanda, tomara tunista, you go hands up. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Uhul. E hoje estamos aqui novamente no universo de One Piece. Depois de vários casts sem falar sobre esse tema, tivemos o cast número 100 de One Piece. E agora estamos voltando já com um One Piece um pouco num sentido já acostumado por vocês, né? Pois vamos fazer o One Piece da zoeira. Yes! É engraçado, o One Piece já é zoeira em si. O que vai vir desse cast nós não sabemos. Tudo que a gente sabe é que a gente tem que fazer o Mugi sossegar a periquita até o final. Vamos lá! Yeah. O grande desafio vai ser esse. Aqui é o Mugi. E sim, eu ainda sou um fanboy barra fangirl de One Piece. Aqui é a Adri e eu acho que o Mugi tô tendo contatos com o Ivankov depois dessa apresentação, porque, né? Louco. Estou confusa agora. Aqui é o Jin e eu acabei de sequestrar a pauta porque eu vou ser o navegador deste navio. Você tá maluco, velho? Ctrl Z aí. Caralho, vai tomar no cu, lidem com isso. Lidem com isso. Jin, não, não. A ideia desse cast é justamente trazer as coisas sobre o mundo de One Piece, adaptando ele para o nosso mundo e vice-versa. Então, vamos nessa. A gente vai fazer um cast tipo, meio bem louco, falando tipo, o que que aconteceria se determinadas coisas de One Piece realmente existissem? Ou o que que aconteceria se nós estivéssemos no mundo de One Piece? Aliás, isso é uma boa coisa pra começar. Vamos lá, se nós estivéssemos no mundo de One Piece, como nós seríamos, né? Nossa. Parando pra pensar, obviamente que dentro do mundo de One Piece existem pessoas normais, existem pessoas que são, tipo, apenas os donos de casa e cara da vila, o cara do mercadinho X, enfim. Mas eu acho que, assim, a gente tem uma grande situação que são os piratas, a marinha, revolucionários, o governo mundial. Onde você se encaixaria nesse lugar assim? Eu acho que a Adri ia ser o cachorrinho que perdeu a loja. Jim, vai tomar no seu cu. Beijos de luz. Não, fala assim. Coitado do chuchu. Mugi, eu vou desligar essa gravação agora. Vocês vão se virar sozinhos pra gravar, beleza? Tchau. Dri, volta aqui. Vocês estão vendo? Mas fala aí, Dri. Onde você acha que você se encaixaria no mundo de One Piece a começo de conversa? Eu sempre que eu penso em RPGs e jogos, assim, eu sempre quero ser a pessoa que sabe de tudo o que tá acontecendo. Que não necessariamente vai se envolver porque quer ver o circo pegar fogo. Então, eu acho que nesse ponto eu ia querer... Não é assim que funciona. Cara, beleza. Calma. Você tem a informação, você dá a informação pras pessoas que precisam ou não, e deixa os caras se baterem lá do jeito que eles quiserem. Mas você não se envolve. Então, eu acho que eu seria meio isso, sabe? Eu ia querer ser a dona de uma taverna em um dos portos mais movimentados. Justamente pra quê? Pra ver o puteiro pegar fogo. Sem necessariamente me envolver na coisa. Ia ser muito legal. Você tá me lembrando do Rayleigh atualmente. Então, você não precisa necessariamente se envolver. Você vê a coisa chegando de longe, mas fala, não, isso não é minha obrigação. Deixa que as crianças se resolvam sozinhas. Deve ser muito louco assistir isso de perto. Você não seria a Rayleigh, você seria a Shaki. Ela realmente é a dona de uma isso, taverna. Exatamente. Exatamente. Ela realmente é a dona de taverna, então, do arquipélago do Shabuji, né? Beleza. E ela tá no centro da putaria toda, né? Ela tá realmente. Muita coisa acontecendo lá. Então, tipo, ela recebe as coisas de camarote. Então deve ser muito legal. E você, Jim? Tanto cutucou, agora eu quero escutar de você. Ah, pra mim é uma coisa bem simples. Eu ia ser um navegador perdido. Ok. Te garanto que eu tenho muito mais chance de achar One Piece do que o Ruffy. A Dri colocou lá. Ela colocou um objetivo pra que ela quer isso. Ela quer ver a coisa acontecer, mas não se intrometer. Qual que seria o seu objetivo em ser um navegador perdido? Ah, meu objetivo era ir do ponto A ao ponto B, mas eu não consegui. É assim que funciona quando você tá perdido. Que bonito. Ele ia ser o primeiro a achar One Piece, só que não ia saber voltar pra contar pras pessoas. É, ia ser na cagada. É desde que o ponto B não seja Raftel, porque senão aí ele realmente não ia conseguir chegar nunca. Não, provavelmente eu ia tipo sair da minha casa e sei lá, ia avisar minha avó na ilha vizinha. Aí quando eu ia ver, eu já tava na Grand Line. É tipo aquele cara do Working, que saiu pra comprar leite e sumiu por alguns anos. É a mulher dele que faz isso. O Jim realmente é igual o Zoro, gente. Impressionante como esse cara consegue se perder numa linha reta, cara. É muito louco, cara. Sério mesmo. Um dos meus objetivos era, eu vou ser um navegador. Eu que comando a porra pra onde o navio vai. Vai dar essa muita que é merda. A graça, o que, que pode dar errado aí, né? Nossa, vai dar muita merda. Vai dar muita merda. O que pode dar errado? Claramente é um navio no qual eu não ia querer entrar. Te garanto que seria um navio que levaria pra você a lugares que você nunca esteve antes. É, só não ia saber me trazer de volta, né? Eu imagino que o Jim consiga fazer, sei lá, tipo, ele sair do West Blue em direção, tipo, Alabasta e do nada ele já chegou em Chabonde. Cara, o Jim é o tipo de pessoa que ia sair do Guarujá e ia parar em Peldão. Sério. É isso. Detalhe, e o mais impressionante é que eu ia chegar nos lugares sem passar pelos lugares. Por exemplo, eu ia entrar na Grand Line sem precisar subir a montanha. Porque eu não sei como eu ia parar na Grand Line. Você ia achar o Triângulo das Bermudas, sabe? O Jim ia pelo Calm Belt, velho. Isso ia ser interessante, mas vocês já pensaram o que seria estar nesse navio? Você ia até chegar nos lugares, você só não ia saber voltar dos lugares, né? E você nunca mais ia voltar pra casa. É por isso que eu garanto que você sempre ia pra um lugar novo, onde você nunca esteve antes, o tempo todo. É, isso tem todo o potencial pra dar certo, né, Jim? Claro. Louco. E você, Mugi? Olha, eu acho que eu vou entrar no padrão, no bem padrão, porque eu queria ser um pirata. Ah. Eu quero vetar essa ideia, eu tenho o poder de veto. E o Kai? Meu objetivo ia ser achar o One Piece. Justo. Eu acho que eu seria realmente aquele cara igual o Luffy, com o espírito livre e atrás do objetivo que ia ser um One Piece. Eu realmente fico na dúvida de duas coisas. De eu estar em uma tripulação nova minha. Certo. Ou realmente estar na tripulação do Luffy. Então. Eu acho que ia ser bem bacana. É até mano, isso que eu queria te perguntar. Tipo assim, você teria é um objetivo legal, mas isso como você faria? Você ia querer ser o capitão ou você ia querer seguir alguém? Então, exato. Eu penso de difícil, porque eu acho que o meu objetivo seria ir atrás do One Piece, mas não, eu não iria querer, talvez, pra mim, entendeu? Tipo, uma coisa dessa. Sim. Então, é por isso que eu acho que eu não seria um capitão. Eu acho que esse objetivo seria mais pra poder fazer aquele que eu sigo conseguir, que seria o Luffy, entendeu? E eu provavelmente acho que eu teria um sub-objetivo, que seria conhecer todos os lugares, mas... entendeu? Tipo, ser um... Então, assim... Um explorador. Eu vou jogar mais uma, já que você gostaria talvez de estar na tripulação do Luffy. Mas o que você faria na tripulação do Luffy? Qual seria a sua função no navio? Putz, aí é uma coisa da hora, porque todo mundo tem uma... Exato. Uma especialidade, né? Tipo, um porquê tá lá. Uhum. Você tem um atirador, você tem um espadachim, você tem um arqueólogo, você tem uma navegadora. Você tem um bicho fofinho, você tem a comida de emergência. Um carpinteiro, você tem tudo. Tem a comida de emergência, você tem um, né? Médico. Não, você tem um médico... Né? Você tem um peixe também pensar. Agora? Né? Qual é a função do peixe lá? É ser é um peixe? Hora. É um peixe que fala, o cara. O Jinbei ia ser o guarda-costa. Mas, olha, eu acho difícil pensar numa especialidade. Primeiro de tudo, vocês me digam, qual que é a minha especialidade? Vamos pensar assim, levando pro mundo One Piece o que você faz na vida real. Você é um garoto que trabalha com programa, certo? Então... A prostituta do navio aí? É. Nossa! Provavelmente... É. Garoto de programa. Considerando que o Sunny é todo cheio das paranauês e todo cheio das traquitanas tecnológicas, talvez você poderia, tipo, ajudar nisso, sabe? Tornar ele mais high-tech, mais da hora e botar uns mísseis mais da hora, entendeu? Seria ser legal, louco. Seria legal. Nossa, eu colocaria tecnologia dentro do Sunny. Ia ser uma coisa bagulho legal. E o Frank já melhor. Faz isso, né? Mas beleza. Mas aí que é, tá. Pior que o Frank já faz isso, ele é um ciborgue. Eu então. Acho que o Mug seria uma espécie de diplomata do navio. Eu sou o diplomata do navio. Não. Se precisar, legal. Eu converso com a galera que tem aí. Tá maluco? Olha, isso é um ponto. Mas eles não trabalham na base da diplomacia, então não ia ter muito trabalho. É, eu acho que eu seria o cara do network, cara, tá ligado? Eu seria o cara que ia fazer as ligações e as conexões com o mundo fora a tripulação. Cara... Deu pra ia entender? Ser louco, você ia ser esse tipo de Josefine do navio. Eu ia ser a cara das influências. Louco, ia ser legal. Vocês não jogaram Dragon Age, né? Isso aí ia ser tipo a Josefine lá, que ia fazer os acordos. Só que no fim das contas, todo o seu esforço ia pro ralo, porque alguém ia dar uma porrada em alguém que não deveria e ia resolver tudo na base do braço, igual eles fazem sempre, né? E esse alguém é o Ruffy. Exato! Bem provável. Tá aí! Mas é uma ideia. Mas você falou uma coisa legal. Isso seria, tipo, uma especialidade. Mas também a gente tem que pensar que no mundo de One Piece a gente tem outras coisas. Pessoas têm especialidades, têm poderes, têm Akuma no Mi e hacks, e enfim, o que vocês poderiam pensar de uma habilidade que vocês realmente queriam para vocês? Antes, uma pergunta. pergunta pra vocês. Vocês acham que é um bom negócio de verdade se nós estivéssemos nesse universo? Uma Akuma no Mi, considerando que a gente ia virar umas âncoras se caísse na água? Dependendo da Akuma no Mi, eu viro fácil, viu? Vamos considerar que a gente não vai pegar. A gente não vai pegar nenhuma logia, porque, né? O poder do protagonismo não chegou tão longe assim. Ó, eu acho o seguinte: não pode pegar repetida. É lógico, né? Se apareceu no anime, não pode. É, até porque não pode usar repetida, né? Não tem duas iguais. A não ser que alguém tenha morrido, né? Então, e assim, a gente sabe que sim, tem uma logia de alguém que morreu e que é spoiler pras pessoas que não chegaram tão longe. Eu acho que, realmente, eu acho que eu pensaria em ter uma Akuma no Mi, e provavelmente eu queria ter uma Akuma no Mi bem diferenciada. É, eu queria ter uma Akuma no Mi que não fosse logia. Certo. Provavelmente, se fosse pra pensar, eu realmente acho que não gostaria de ter uma logia. Eu gosto das Zoans, elas não são, tipo, Akumas no Mi tão utilizadas, na minha opinião. Atualmente, até no, se você parar pra pensar no atual momento da história do One Piece, elas são até mais difíceis de se ver do que logias. Isso me dá um bug aí, tá ligado? É, porque não ia ser muito útil uma Zoan que te transforma num coelho bonitinho, né? Então eu acho que é por isso. Ah, mas sei lá, por exemplo, Zoans. Tipo, não vi nenhuma zoa de inseto, tá ligado? Um homem-formiga, tá ligado? Tipo, coisa do gênero. Eu acho que, tipo, seria legal aproveitar um poder de um animal, tipo, pequeno, que ninguém pensa tanto numa coisa assim. Eu acho que eu gostaria de ser, tipo, um zoa de um besouro Hércules. Ia ser interessante. Você virou um Heracross. Ia ser bonitinho. Eu acho que você combina mais com zoa de cavalo, porque você gosta de cavalo. Eu gosto de cavalo, eu gosto de cavalo. É, o Mugi também gosta de pato, não quer dizer que ele combine com uma zoa de pato, você não concorda? Seria legal. Mas eu acho que eu preferiria, porque eu tô querendo utilidades também, não só parte fofa, entendeu? Se fosse pegar a parte fofa, eu viraria, tipo, um zoa de um gatinho fofinho, tá ligado? Cara, o Mugi, aí que tá, você tá pensando pequeno. Porque a utilidade de um gato é muito boa, porque imagina, você pode entrar em lugares e conseguir informação e ainda ser acariciado por isso. Exatamente, você vai ser mimado e as pessoas não... Você já viu alguém ficar bravo perto de um gato? Ninguém fica bravo perto de gato. Eu continuo com o Hércules, Sério, eu tô imaginando um Heracross agora. Já que a gente falou de zoa, vocês levantaram um ponto que agora eu tô pensando que no meu caso daria certo. No caso, assim, do que eu seria. Se eu tivesse uma zoa de gato, eu poderia entrar nos lugares e sair sem ser notada. Além de ganhar mimos de todos, o que na minha vida é muito importante, é o seu centro das atenções. Então, eu acho que isso seria legal. Esse seria um poder que eu ia gostar de ter, sabe? Poder me transformar num gato. Com todas as coisas, visão melhorada à noite e tudo mais. Cara, eu ia conseguir entrar em qualquer lugar e saber de tudo sobre todos. Eu poderia até entrar nos navios e, tipo... Eu consigo ver a Dri como um zoão de coruja. Corujas também, legal. O problema é que coruja é um bicho meio burro, não parece, mas é um bicho bem burrinho. Eu acho que eu ia querer ser um pouquinho mais inteligente que isso. Não, mas você não fica burro por causa disso. É. Não, claro, claro. Mas é que a coruja também, ela tem a limitação. Durante o dia ela fica inútil, né? Ela não enxerga direito. Ah, mas até aí você vira você durante o dia. Você sabe que o zoão tem três partes, né? Parte, tipo, humana, a parte total animal e a parte mista, né? Eu tenho uma pergunta, assim, que é uma dúvida muito relevante minha. Por exemplo, o Chopper, ele comeu a zoa dos humanos, né? Sim. O que aconteceria se um humano comesse a zoa dos humanos? É, ele ficaria mais inteligente apenas. Ele não podia, sei lá, dobrar de tamanho, virar dois humanos? Não, ele seria muito mais louco. Inteligente apenas. Isso já foi respondido numa SBS pelo Oda. Gente, o Mugi é o Ikea do One Piece ambulante, cara. Não sou. Porra! Eu vou falar uma coisa aqui. Esse cast era pra ter sido gravado em collab com uma galera, ou um menino, de um site que realmente tem conhecimento e bagagem para falar sobre One Piece, tá? Mas beijo infelizmente pra vocês. Não pôde. Amamos vocês. Opex, a gente adora vocês. Tamo junto. Enfim. Mas é, ou uma coruja, mas eu ainda gosto mais da ideia do gato, porque os gatos têm o fator fofura. E assim, se você vê um gato na rua, você não pensa nada sobre o gato. Se você vê uma coruja na rua, você vai achar esquisito aquele bicho estar entre pessoas. Um gato não, um gato é doméstico. Até porque eu nunca vi uma coruja no One Piece. Pelo menos eu não me lembro de ter visto corujas do One Piece até agora. Mas é, aí tá, quero virar um gato. No mínimo pra ser mimada por todos. No mínimo. Bem, e você, Jim? Posso roubar aqui nessa parte ou não? Pode. Pode. Ok, eu ia querer a fruta da mística. Eu quero ser uma mulher azul que vira tudo. Pode? É interessante, olha, velho. Não, é interessante. Sim. Você ter uma fruta onde você... Vira uma mulher azul. É, você é uma mulher azul que vira tudo. Não. Esse é meu sonho de vida. Não. Então, tá, pode ser? Ó, vamos pensar assim. Não ficar azul, mas imagina que você tenha uma paramécia que você consiga... Aliás, você já tem isso, Jim. Cala a boca. Você tem o Bon Clay. É. só que ele precisa tocar isso. As pessoas. Não, precisa tocar. Não, ele mas precisa é tocar tá. A pessoa. Eu quero ser a Mística, uma mulher azul que vira tudo. Ela consegue, inclusive, virar animais. Na original, ela vira cobra. Aí já tá roubando. Aí, mas isso é muito parecido com o poder do Bon Clay, velho. Não. O Bon Clay não vira bichinhos. Mas é parecido. Manda uma coisa inovadora, Jim. Por favor, eu sei que você consegue. Tá bom. Porra. Você não é tão limitado a isso. Eu quero... Acho que não tem. Eu quero a fruta do bumerangue. Interessante, não existe. Legal. Mas como seria? Então é que tá... Seria a perfeita combinação de que... E tudo seria uma fruta que iria me anular. Porque eu ia ser um bumerangue perdido. Eu ia e não ia voltar nunca. Mas me explique como funcionaria. Porra, mano, eu vi... Ia precisar de alguém te jogar, então, tipo... Você se joga? Por que não? Poderia jogar bumerangues feitos por mim mesmo? Ou podia deixar meu corpo tortinho, sabe? Você pega e faz um ângulozinho no corpo e eu me jogo. Okay. Agora eu tô imaginando, assim, o Jim numa batalha. Agora eu vou ter que usar a minha técnica suprema. Aí ele fica tortinho que nem um bumerangue, aí para. Aí eu me jogo. Silêncio. Aí ele tem que olhar pra trás. Não, tem que... Como assim, ele é um bumerangue tortinho, ele não vai conseguir se jogar. Vai precisar pedir que alguém da tripulação... A população dele pegue ele e jogue e torça pra acertar. Não, Dri, você não tá pensando. Você sai correndo, eu saio correndo, aí eu pulo e fico torto no ar, gente. Não é louco também. É muito difícil. Legal. Ia ser da Boa, hora. Gostei. Ia dar certo. Sucesso. Também, super certo. Uma outra fruta muito louca também, que essa seria exclusivamente pra luta, porque é praticamente impossível vencer essa fruta, certo? É a fruta do Lego. é isso aí. Mano, nem hack, velho. Nem hack, exatamente. Imagina, você vira Lego ali. Nem hack de armamento ia segurar essa porra não, velho. Ninguém ia avançar contra o meu navio, te garanto. Imagina um navio feito de Lego. Que o convés dele é inteiro de Lego pra receber as pessoas pisando nele. Isso é legal. Que agonia. Vamos passar pra outra coisa. Bem, ó, paramos pra pensar. Acho que a gente seria umas personagens interessantes para o mundo de One Piece, né? Acho que seria bacana. Bacaníssimo. Sim. Sim. Se você fosse o Oda, você colocaria você mesmo dentro de One Piece? Mas ele se colocou, ele é o Panda Man. Não, não. Você não sabia? Não. Eu tô falando... vamos lá, desculpa. Se você fosse o Oda, você colocaria esse personagem que você criou dentro do universo de One Piece? Se eu fosse o... O Boomerang Man? Com você certeza. Colocaria o Boomerang Man? Olha o potencial. E o pior é que, assim, é a cara das coisas que o Oda faria, sabe? Esse do Boomerang. É a cara dele fazer isso. A do Lego também. Aqui ele não é... A do Lego ele ia... É que ele não tá sendo patrocinado, né? Aí... né? Exato. E você, Gris? Você se conseguiria colocar também, tipo, os de gatinho? Ah, com certeza. Passa também eu aqui, beleza. Com certeza, ia ser aquela pessoa que dá suporte em um arco muito fodão e durante a luta aparece, sabe aquelas cenas em que aparece as pessoas torcendo? Tipo, eu tô torcendo por vocês, eu acredito em vocês. Então, eu ia ter um close de 5 segundos nessa cena. O Zoan de Hércules, eu me imagino facilmente sendo tipo uma catapulta humana, tá ligado? Tipo, colocando tipo bola de canhões no chifre e jogando pra trás. Isso é muito legal. Louco, velho. Eu tenho uma outra coisa aqui que eu acho que é interessante nesse pedaço aqui, certo? Por exemplo, uma característica muito legal do Oda e com os personagens dele são personagens com características específicas inusitadas. Por exemplo, tem aquele cara que ele tem aquele pentelho, quando ele coloca a mão pra baixar, aparece em outro lugar. Tô ligado, mas pentelho foi um pouco meio... Eu não sei que merda é aquela, é um pelinho... Escroto. Tá, é um pelinho, tá, mas é... Não é esse tipo de pelo tão específico, né, querido? Whatever. Deu pra... Quer dizer, a gente não sabe, deu né? Deu pra passar a ideia. Vocês, considerando tudo que vocês viram até agora, One Piece, né, no caso, e as suas vidas próprias, eu queria essa característicazinha física, meio escrota, que vocês teriam. Cara, meu sonho é ter uma risada escrota. Ah, isso é fácil. A risada é outro ponto. Concordo, tem que ser outro ponto. É outro ponto. Então, por isso, a minha também tem que ser diferente. A minha que tem que ser... Mas é que tá, todo mundo no One Piece tem uma risada única. Não, nem todo mundo. Além da risada única, você tem que ter também uma característica física. É uma característica física ali, por exemplo, eu tenho o nariz quadrado. Certo, uma característica física. Por exemplo. Eu acho meu personagem seria o primeiro personagem em um anime a ser um gordinho, tá ligado? Não, vocês têm que entender que seria um gordinho. Tipo, imagina que você seria tipo, um corpo mais normal, mas tipo, uma barriguinha pra fora e a camiseta soltando um umbiguinho pra fora, tá ligado? Então, já tem gente assim. Já tem gente assim no One Piece, inclusive, Mugi. Que bonitinho. Na tripulação do Shanks. Não. Não é gordo. É gordinho. Ah, mas tô imaginando ele bem, bem troncudinho, sabe? Bem atarracadinho. Bonitinho que tem um besouro mesmo, se você for pensar bem. Porque é isso também, as pessoas muitas vezes realmente, parecem com realmente. Os poderes delas. Então eu teria ombrão. Isso aí, tipo, poderia ter, assim, o cabelo repartidinho como se fosse a casquinha do besouro, sabe? O cabelo repartido que nem o chifre ia ser sucesso. Não, o chifre, o chifre é meio complicado, né? Mas, tipo, o cabelo repartidinho como se fosse a asinha do besouro. Imagina o seguinte, Idri, você tem o cabelo que nem o Nino, sabe? Aquela parte pra cima, só que mais pra frente uhum. e depois no, na ponta ele divide em duas, tá ligado? Sucesso. Adoro. Cara, eu já não sei, eu não ia querer parecer comigo mesmo nesse anime, nem fodendo, cara. Eu tenho a chance de ter uma aparência mais da hora, por que não? Tipo, como a gente tá falando disso, de eles parecerem os seus poderes, eu acho que deveria ser uma coisa meio gato também, sabe? Tipo, um corpo bem, assim, bem alto, uhum. bem magro, bem, tipo, slender, sabe? Slender, louco. É slender, eu não sei, é, tipo, que se move devagar, que se move tranquilo entre as pessoas, e uns cílios do tamanho do mundo pra, tipo, cílios de boneca mesmo. Cílios tipo Ivankov. Isso! Tá, então vamos pensar. Seria uma pessoa com uma altura de Brook, mas exato. Tipo, com carne. É, principalmente, né? A parte da carne é importante. Mas não muita, a pessoa... Não muita, ok. Ela seria uma pessoa, tipo, provavelmente... Esguia. Sabe o que eu acho que seria muito maneiro, Padre? Se ela pertencesse àquela raça que tem 3 cotovelos. Quer dizer, tem cotovelo a mais. Ela teria aquela mãozona. Aí sim seria bem Slender. Nossa, você tá maluco. Não, não, não. Aí você tá de sacanagem, né, cara? Pô, a gente tá no One Piece da zoeira, gente. Tem que zoar, vocês não estão pegando o espírito da coisa. Mas vamos lá. Eu acho que seria, tipo, basicamente um Brook. Um Brook mais esguio, sabe? Tá, tipo... alto, com carne e cilhão. É isso aí. Exato, exato. E você, Jim? Essa é fácil. Eu queria ter uma perna de pau torta que quando eu andasse, eu tivesse que girar. Quando ela pisa no chão, eu giro, porque eu sou um bumerangue. Oh. Você entendeu? Tipo, a perna normal eu ando pra frente. Quando eu coloco a perna de pau no chão, eu giro 360 graus e fico de frente de novo, entendeu? Louco. Inclusive, essa perna de pau provavelmente ia ser como seu poder. É minha arma secreta, é o bumerangue de aço. Eu imagino o seu poder sendo assim. Você pegou uma madeira, qualquer coisa vira um bumerangue. Eu acho que é melhor do que você tirar bumerangues do corpo, né? Eu acho que seria mais legal se qualquer coisa que eu pegasse, não só madeira, virasse bumerangue. Qualquer sim. coisa, qualquer coisa. Qualquer exatamente. Coisa. Eu falei, não... Então, por exemplo, ah, tem um gato. Eu pego o gato vira um gato bumerangue. Perfeito. Perfeito. Uma pessoa. Você consegue arremessar pessoas como... Você já viu aquela imagem da pessoa segurando a perna da outra, aquela legenda, vou bater nesse filho da puta com esse outro filho da puta? Exato. Eu imaginei isso. Tipo, você transforma a pessoa num bumerangue, assim. Só que teria que quebrar a coluna da pessoa ali, naquela imagem. Vamos lá. Então, o Jim colocou uma outra coisa, como seria a sua risada de One Piece? Porque muitos personagens são característicos com a sua própria risada. Por exemplo, o Saulo e até a Robin criança tem aquela que eu adoro, que é a xixi xixi xixi xixi xixi, né? E aí você tem os do Barba Branca. E todo mundo tem uma risada, tipo, bem característica, né? Você conseguiria pensar uma risada característica assim de One Piece? Cara, tem que fazer, tem que fazer. Eu vou fazer a vergonha com a risada mais clássica que deveria existir e não tem ainda em One Piece, que é o kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Nunca teve uma risada assim, ia ser louco, hein? Gente, eu não tinha pensado nele. A minha ia ter que ser uma risada bem Ojo-sama mesmo, sabe? Aquela com a mãozinha na frente do rosto já existe, mas tipo, o personagem desse não tem outra pra fazer. Sabe tipo, bem? Tá, não, você fez totalmente perona aí, mas beleza. Então, teria que ser meio perona, mas não exatamente como a perona. Mas tem que ser a risada de Ojo-sama, sabe? Aquela que você ri, você se sente mal com a sua existência. Aí foi de um perona pro Moria. Não. Tipo, aquela risada da... Pensa na risada da Jessie do Pokémon quando ela tá querendo desprezar. É mais ou menos isso. A risada de Ojo-sama é a melhor coisa que existe em anime. É uma risada pra você, de fato, fazer a pessoa se sentir mal, sabe? É bom isso. E você, Jin? Eu tô pensando aqui, eu vou fazer uma, e você me disse se alguém bate o Mugi. Essa eu conheço. É, você tem o professor... Qual que é o nome? É bem do começo. Tem gente que tem... Lembra do... Qual que é o nome dele? Mas tem um cara que lembra. É o professor que fica junto com o Moria. Esqueci o nome dele agora. Ou podia ser uma risada meio sem graça, assim, como se o cara não soubesse rir, tipo... Ha! Ha! Ha! Bem pausado. É diferente. Uma risada pausada assim é diferente. Não existe um episódio tanto assim. Ou poderia ser uma risada que não é uma risada de verdade. O vilão olha e fala assim, risos. E é isso a risada dele. É, a risada do cara, risos. Risos. RS, RS, RS. Desse risos. Jeito. Louco. A gente tá simplesmente pegando Nossa, por favor, não coloca aquelas... É, o problema é isso aí, com aquelas risadas que é quando você bate a cara no teclado, sabe? Essas eu acho que realmente o Oda, ele foi um dos precursores pra ter essas risadas assim. Será que o Oda, ele tipo, sei lá, ele pega assim um dia da semana e fica assim, mano... Risadas. Beleza. Risada. Que risada eu vou dar pra esse filho da mãe agora? Provavelmente ele começa a conversar num grupo de galera do Lime no Japão lá. É, ele vê, olha essa risada desse idiota, eu vou pegar e colocar... Bem, seguinte, a gente falou bastante do que a gente queria fazer quando está dentro do mundo de One Piece. Sim. Agora, e se fosse o inverso? Se fosse o inverso, se a gente estivesse no mundo de One Piece e quisesse fazer coisas no nosso mundo? É não, isso? Como, não, pera, buguei. Ai, nossa, e se a gente pegasse coisas do mundo de One Piece e começasse a adaptar para o nosso mundo? Como que seria essas coisas? Cara... Tá? Vamos entrar até numa situação bem, talvez, assim, caótica para se falar. Digamos assim... polêmicas. Vão ser bem, talvez, pesadas, não sei. Olha, pra começar, primeiro de tudo, né? Adaptando o mundo de One Piece ao nosso mundo. A gente teria que ter um aquecimento global mais forte aí e acabar com os polos. Ah, daqui a 40 anos, cara. Espera que vai não, vir. Não, vamos lá. Só esperar. Primeiro de tudo, vamos pensar só no Brasil, assim. Só que, ok, não vamos colocar exatamente os mares, coisas do gênero. Vamos pegar o Brasil mesmo, não vamos colocar, mas vamos pensar a primeiro no Brasil. Pô, mas tem tanta coisa boa, preciso falar de One Piece. Isso, tem que falar do Brasil? Não, vamos pensar uma coisa fácil. Cara, a gente tem um bagulho chamado Red Line, tá? Cowboy Belt. Red Line, Cowboy Belt. Tipo, a Grand Line, né? Tudo me lembra uma coisa muito louca de São Paulo. Chamada metrô. Sério, isso lembra muito uma coisa. Vamos pensar assim, Cowboy Belt. O que seria o Calm Belt? O Calm Belt seria o lugar que não vai muita gente, ok? E é calmo, é a linha de trem mais calma que tem. Qual linha é essa? Não existe. Ai, você já... Não, eu pensei assim, falando de linha de trem calma, lembrei da a única... Eu, caipira que sou, né? Só peguei o trem uma vez, que foi entre Jundiaí e São Paulo. É, se você parar pra pensar em trem, essa linha é bem calma mesmo, Jundiaí e São Paulo. Então, sim. Tipo, é a linha que vai antes de entrar na cidade, né? É, só que tipo, não tem um volume muito grande de trem. É um Calm Belt mesmo. É um Calm Belt. Porque também não tem nada ao redor, tá ligado? Tipo... É tipo, uma roça. O maior movimento que tem é dos tiozinhos dentro do trem vendendo bala, cara. É tipo Calm Belt mesmo isso daí. Beleza. A Red Line, meu, em Red já me pensa, tipo, na linha vermelha instantânea, tá ligado? Ah, a Red Line e a outra é a azul e vermelha. É, exatamente. Pronto, Grand Line. Inclusive, elas se cruzam. Elas se cruzam, exatamente. Grand Line e Red Line se cruzam. É azul e a vermelha certinho, velho. Certinho, velho. Impressionante, cara. Aí a gente tem os lugares por perto. Eu já sei aonde seria o One Piece. Raftel? Seria ali a Lilás. Por quê? Porque ninguém sabe o que tem lá. Não é linkado a nada. É uma linha. Vai aí no mapa. É uma linha que leva do nada ao nada. Vai do nada pro lugar nenhum. É, então. Raftel tá ali, certeza. Certeza, fato. Fato. Pessoal que usa a linha Lilás, por favor, atesta essa informação pra nós, tá? Vamos pensar, o que, que a gente pode linkar do Brasil ou até do mundo ao mundo de One Piece? É, vamos tentar não entrar em política e baixaria aqui, por favor, obrigado. Tá bom. Sempre bom, aquele aviso amigável, né? É difícil, tentar não entrar nesse assunto, realmente, mas é difícil você não parar pra pensar em piratas, marinheiros, Gold Roger, e não pensar assim, em coisas assim. Não sejamos partidários, é só isso que eu quis dizer. Eu sou a favor de falar que o pessoal do Sul é o governo mundial porque ela é outro país. É, de acordo com eles próprios, né? Né? É, então. Ela é outro país. É o governo mundial. Eles podem levar um pedaço de São Paulo também, que tem uma galera com essa conversa de separatismo por aqui também, cara. Malditos teriam bitos. Não é? Mas aí o pessoal de separatismo daqui, Odri, eles são meio que o... Aquele, sabe aquele nobre de terceiro grau? É que vazou, é isso. É isso, esse pessoal de São Paulo é isso. Os teriobitos são aquelas famílias quatrocentonas uber ricas que não se misturam com essa gentalha, né? Que assim, tem nomes que precedem eles, que, tipo, aparecem no programa da Mauri Júnior e Pans. Ou então a gente pode colocar também que esse pessoal, que São Paulo são os revolucionários. Por quê? Porque eles querem ser o governo mundial, mas não conseguem. Puta que o pariu. É uma boa também, olha só que legal. Não, mas eu acho que a gente tem que colocar ainda o governo mundial como Brasília, gente. É, o governo mundial é Brasília, podre até o talo, tem razão. Né? Então, aí tá, se é podre até o talo, não é o governo mundial, é a Marinha. Ah, mas o governo mundial, você acha que eles são os bastiões da correção? O governo mundial é pior do que Marinha, fácil, velho. O governo mundial é fodido, cara. A Marinha, se a gente for colocar a Marinha, no caso, seria o Congresso. A Marinha obedece o governo mundial, Dinho. Então, a Marinha, no caso, seria, sei lá, ou o Congresso, ou o Supremo. A Marinha é o Supremo. É, isso, coisa... a Marinha é o Supremo. O Supremo Tribunal Federal. É... que valida tudo, então, tudo que os caras fazem. Valida, executa, faz tudo, na verdade. Raftel é o Acre, porque não existe. Beijo, Chine! Raftel é o Acre. Óbvio, um beijo pro Chine, o nosso correspondente no Acre. Alabasta, Alabasta, a gente vai entrar num lugar polêmico. O que, que é Alabasta então, pra você? Vai. Vou deixar quieto, vou deixar quieto. Não. Vai. Já até cortei só o que eu tô falando. Não, só melhor, vai. Melhor não, vai. Se você vai cortar, vai, porque você deixou a gente curioso. Ó, vamos pensar assim, Whiskey Peak. O lugar dos bêbados, basicamente. Nossa. Onde a gente poderia colocar isso? Nossa, cara. Las Vegas. Eu consigo pensar em muitos lugares. Las Vegas não é no Brasil, né, Mugi? Não, é, mas coloquei no mundo. A gente tá no Brasil, vamos calma. Pensar no mundo, vamos pensar no mundo. Brasil e mundo. Las Vegas é muito skipick, porque você tem, tipo, bebida, jogatina e todo mundo querendo te fuder ao mesmo tempo, tá ligado? É uma boa. É isso, né? Mano... todo mundo quer tirar dinheiro de você, é você quer gastar dinheiro lá, isso aqui é beber. Exato. É que se a gente fosse considerar só o aspecto da cachaça, daria pra gente, tipo, pensar numa Irlanda da vida, numa Escócia da vida, né? Que, tipo, os caras vivem no grau o tempo todo. Uma Rússia. É. Né? Rússia, né? Mas a Rússia tem outros lugares. Mas vamos lá. Skypiea. Skypiea. Skypiea. É difícil pensar em Skypiea, né? Qual que é a cidade natal do Eminem? Não sei. Sei lá, né, vai que... mas é uma boa. É que assim, mas não vamos entrar em próprias referências do One Piece. Puta, eu acho que eu já sei o que pode ser Skypiea. Diga. Aonde? A China. A China? What the hell? Explique. É, porque é um lugar onde... é um lugar grande, todo mundo acha que existe, mas ninguém entra lá porque não pode. Eu tô falando não a parte que é... eu digo a parte mais interiorzão mesmo, né? Se pensar bem, querendo ou não, é um grande mistério a China no geral. Não! Até porque tem ditadura. Caramba, e tal. Caramba, gente, Skypiea seria proporcional ao Triângulo das Bermudas. Porque ninguém acredita que existe e, tipo, todo mundo que vai lá some, coisas do gênero. Eu pensei que Skypiea podia ser aquelas comunidades fechadas que são, tipo, de seita religiosa, sabe? Que, tipo, o pessoal se fecha lá, louco, seguindo um líder, seguindo sei lá o quê. E ninguém nunca mais tem notícia dos caras. A vila. Você vai ver muitas vezes, tipo, uma lavagem cerebral meio tensa acontecendo lá. Water 7. Onde vocês acham que o Water 7 seria? Então, Water 7, no anime mesmo, é baseado em Veneza, entendeu? É meio difícil não pensar nisso. Mas, vamos pensar o seguinte. Water 7, praticamente, cidade do Brasil alagada. Nossa, velho, que horror! São Paulo de novo, né? É um pedaço, o pedaço mais pobre que fica alagado, infelizmente. É. Seus horríveis. É o Mug, bate nele. Eles lobem uma base, né? Então, tipo, Thriller Bark, cara. Thriller Bark é uma Romênia da vida, né? Uma Transilvânia da vida. Melhor, vamos pensar assim. Enes Lobby é o executor do mundo, basicamente. Eu esqueci, eu tava quase falando Exeguilter, velho. Nossa. Eu pensei na versão Alolan dele, sabe? Aquele coqueirão feliz. Ok. Com cara de retardado. Nossa, então, Enes Lobby é o executor dos crimes todos, então, né? Então é tipo a base de Guantánamo, né? Dos Estados Unidos, a base de Guantánamo. Um monte de crime de guerra rolando lá dentro. Sabe uma coisa que a gente esqueceu, bosta, que é muito importante no mundo de One Piece? Qual seria o nome de pirata de cada um? Mugi. Não, porra. Buguei! Buguei! Você bugou a criança. Caraca, agora. Velho. Caraca. Cara, pior que... Odi, você não me põe numa assim, enrascada dessa. Não, e detalhe, não é só o nome, porque tipo, é o nome contido, por exemplo, Ruffy Chapéu de Palha, ou Chapéu de Palha, né, no caso. É, seu nome em cartaz. Exatamente, seu nome em cartaz. Pô, isso é muito importante, gente. O Cyborg Frank, você me deu algum problema aí. É, vamos lá, pensando que eu seria tipo Homem-Besouro Hércules, né, meu nome poderia ser... Betão. Betão? Nossa, velho. Betão. Betão? Betão, Betão Besouro. Podia ser Betão ou Besouro Verde, né? Não, eu não seria verde. Aí você andava com uma roupa toda verde e tal. Eu seria preto. Besouro, cara, já tenho um nome. E eu vou, inclusive, mandar pra vocês de onde eu tirei esse nome, que eu tive que pesquisar, porque era um negócio que eu li há um tempo atrás. Que o nome seria Kate Devine. Por quê? Que é o nome que veio de duas gangsters / mafiosas / sei lá o que, da época dos anos 20 da Austrália, que eram tipo as rainhas do crime da Austrália. Então acho que é um nome justo. Muito bom. Kate Devine. E sua alcunha seria? Ah, eu não teria por que ter uma alcunha, eu não seria pirata de fato, né? Então, tipo, só seria... Não, mas não... mesmo não sendo pirata, quando você tem o seu nome em cartaz, eles te dão um subtítulo. Ah... Não, mas ela não... É, em tese seria pra não ser perseguida, querido. Não, mas pô, você pega o nome de duas criminosas pra não ser perseguida, qual que é o seu problema? Então, mas é essa que tá a graça. É você tocar o terror, só que deixar tudo pra baixo dos panos simplesmente pra ninguém... Kate Devine, a informante. Boa, Kate Devine, a informante. Pode ser a gatice. Adoro vocês. Ok, eu seria o Jim, o Boomerang Jim. Porque eu sou um boomerang, então tem que ter meu nome duas vezes. Boa, Jim, Boomerang Jim, voltou. Assistindo, gostei. Foi bom. Aliás, Rumas no Miss, no núcleo real, ia ser uma zona só, velho. É bom nem pensar nisso. Com certeza. Mas eu acho que seria muito interessante ter no mundo real hacks. Cara, coisa linda eu Nossa, faria sim. com um hack da observação. Nossa, cara, seria uma coisa tão boa. Ainda mais se eu soubesse isso quando eu fosse criança e poder colar tão fácil nas provas. Era... Olha não só, é assim que funciona o hack de observação. Puta, é por isso que é bom que esses poderes não existam, né, Mug? Não, o Mug é um ser limitado, Dri. Ele não pensa que se tivesse hack de observação, o seu professor teria hack e ia te observar pra você não colar. É. O Mug é meio limitado nesse aspecto. Realmente. Eu fico pensando nos professores tacando giz na cabeça das crianças tentando colar usando hack. É. Eu ia querer ser professora nessa época, ia ser mais legal do que hoje em dia. Os bullies iam ser ou mais pesados ou mais tranquilos, dependendo de quem tivesse hack de armamento. No geral ia ficar no 0-0. E outra, se você realmente levar em conta, não... criança não tem hack, criança não tem essa capacidade. É, realmente. Ah, depende, sempre aparece, toda geração aparece um monstrinho, né, vai que... Ah, mas aí você tem um monstrinho, e se ele começar a ser retardado... Você vai ter um monte de adultos que vão conseguir lidar com ele, de alguma forma. Louco. É... Não, okay. Eu prefiro muito mais pegar e pensar na aplicação na Akuma no Mi, das Akuma no Mis, no caso, né? No mundo real. Que, por exemplo, olha que prático seria se você tivesse um carro que comeu a fruta da mala. O quê? Um carro que comeu a fruta da mala. O carro já tem um porta-mala, cara. Carro que comeu uma fruta. Tem no anime, tem uma espada que comeu a fruta do elefante. Aliás, no anime / mangá tem N coisas que podem tem comer. Aquela... Tem espada, aquela... tem um canhão que comeu uma zona de cachorro. De cachorro. Então, sim, Dri. É. Objetos podem comer. É, a gente teria que aceitar que isso também é possível. Não, mas a minha ideia é que uma mala, eu pensei uma mala de mão. Então, por exemplo, você tá dirigindo, eu cheguei do meu lugar. O carro se transforma numa mala de mão e você leva efetivamente seu carro pra... Ah, dentro. Entendi agora. Bacana. Entendeu? Olha que prático. Porque eu não tava vendo muito sentido, porque, cara, por que a gente quer um carro com mala, sendo que carro já tem, tipo, porta-mala, tá ligado? Beleza, agora entendi. Como eu volto a dizer, e eu não canso de repetir, Mug, você tem um pensamento muito limitado. Daria pra você fazer tipo a bolsa da Mary Poppins se você fizesse uma bolsa comer uma fruta de vácuo, de vazio, né? Uma bolsa comer uma Akuma no Mi de baleia. É, pô. Ou agora indo uma coisa um pouquinho mais pra moda. Considerando que a gente que é possível, em determinado ponto, você criar Akuma no Mi artificiais, certo? Aí você tem uma linha de Akuma no Mi não muito forte. Não, assim, vamos considerar, assim, senso comum de Akuma no Mi, pro nosso mundo, alguém descobre como fazer Akumas no Mi geneticamente modificado. Ou fazer em massa, certo? Aí você pode lançar uma linha de roupas que comeram Akuma no Mi de tatuagens. Aí você pode trocar a estampa dela, conforme você quiser. Cara, uma roupa pode comer uma Akuma no Mi de super poder pra virar uma fucking armadura, pra eu virar o Homem de Ferro, eu vou dar pra ela uma de tatuagem? Quem tá sendo limitado é você não, agora! Eu estou pensando em várias formas. Eu pensaria numa Akuma no Mi de camaleão, pra você, tipo, a no, roupa mudando. É, seria muito legal, imagina, uma roupa de camaleão. Você ia andar e de repente ela fica invisível. Exato. Você fica invisível, a roupa fica. Você ia ficar pelado. Ela ia se adaptar ao ambiente que eu estou, não ao meu corpo. Você pode garantir? O camaleão. Você pode garantir? O camaleão, se a roupa for temperamental. O camaleão, ele não fica transparente. O camaleão, ele se adapta à cor do ambiente. Mas. Sim! É, as coisas de One Piece são meio exageradas, então eu acho que daria pra fazer essa extrapolação tranquilamente. Cara, eu tô imaginando uma roupa temperamental que, tipo, virasse pra você e falasse: ah, não quero saber de você, ficasse transparente com você no meio da avenida, sabe? Lotada, hora do rush. É, então. E você pelado. Eu tô imaginando. É assim que você é preso. Como que seria da hora se as empresas fossem comparadas a tripulações? Por exemplo, imagina como seria, tipo, trabalhar realmente com a tripulação do Luffy. Onde o Luffy é seu chefe. Não ia ser uma empresa muito lucrativa. Eu acho que ela ia falir no primeiro ano. Fala aí. Depende. Quem quer cuidar das finanças? Se fosse uma Nami cuidando das finanças, ia rolar um caixa 2 pesado. A Nami seria totalmente departamento financeiro. Não, aí que tá. Se fosse a Nami, ela ia embolsar tudo. Não, vem. A Nami ia embolsar metade da situação pra ela e a outra metade ela ia contornando a empresa, entendeu? Ok, agora me diz que empresa sobrevive com um cara que cuida da finança pegando metade. Depende. Não, depende do lucro da empresa. Eu consigo admitir que o Frank podia ser um novo Steve Jobs. Eu consigo ver isso. Não é difícil, mas o Luffy ali não Eu tô imaginando o Frank vestido com aquela gola rolê preta do Steve Jobs agora, sabe? Dando palestra, fazendo aquela posezinha. Ia ser legal, tipo. É, a gente imagina, você tá lá na palestra, chega o cara com um terno assim, sem calça, com que é o Frank não usa calça. Com uma sunguinha, né? Tem que ser. Com a gola rolê é uma sunguinha. Aí vai ver o iPhone e tá usando Sunny. Aí, tipo, você aperta o celular, vira um navio, sabe? É, o Tyson de Fone. Tyson de Fone S. Aí no ano seguinte vai sair um que é meia polegada maior e custa duas vezes mais caro, porque é assim que o mundo funciona. Exatamente. É, o único problema disso aí é que ele ia ser feito de madeira, né? Então acho que não seria muito pequeno, mas beleza. Vai saber, né? Vai que nesse mundo eles resolvem fazer de vidro, né? Seria interessante. Pra quebrar inteiro e você ter que trocar na assistência autorizada. Não, e o pior de tudo é a bateria dele, porque ele não ia ser movido a eletricidade, ia ser movido a Coca-Cola. Louco! Nossa, velho! Sensacional, velho. Maluco. Cara, aí que tá. Um negócio que é movido a Coca-Cola, no mundo da Coca-Cola, como isso ia funcionar? Tipo, a Coca-Cola ia cobrar royalties, ia, tipo, trabalhar com esses caras, ia ter corrida de barcos abastecidos por Coca-Cola. Não, a Coca-Cola ia lucrar rios de dinheiro. Ah, então, na verdade, seria referência de cola, né? Aí você teria a grande competição, tipo, a Coca-Cola tem o melhor... É a mesma coisa, mais puro. Tipo... Desempenho. Ah, mas pros pobres tem a Pepsi, então tá de boa. A Pepsi não é tão pobre assim, ela tá com preço, cara, pros pobres ia ser Dolly, né? Pepsi nem isso, tem a Dolly Cola. É, a Dolly Cola. Tem, cara. Dolly Cola? Meu Deus. Tem, cara. Em que mundo nós vivemos? Tem. Aí ia ter o pessoal BR que ia desenvolver um movido a Guaraná. E ele ia ser diferenciado e andar mais rápido. Mas como você só encontra Guaraná, que não ia muito longe. É, uma das coisas mais perigosas disso tudo que eu consigo ver agora é que se o mundo fosse louco assim, ele teria grande probabilidade do Dolinho ser real, né? Velho! Mano, não, para. Aonde a gente chegou, velho? Eu sei o que acontece. O Dolinho nada mais seria do que uma garrafa de Dolly que comeu a zona de humano. Uou! O Dolinho é o Dolly que comeu as ondas de humano. Realmente, cara. Nossa, velho. O Dolinho ia ser um vilão, cara, porque, né? Exato. Esse cara definitivamente ia ser um vilão, velho. Ia ser um vilão ferrado. Não, e o pior de tudo é que ele ia ser aquele vilão se eu chegasse a olhar pra ele. Ele ia ter aquele sorriso carismático, porque ele sempre tá sorrindo, o Dolinho, né? E você não ia levar ele a sério. Eu ia achar, esse bicho é o capeta. Eu já ia pensar, esse bicho tem o demônio no corpo. E eu já ia ficar com medo de cara. Eu prefiro assistir It, 3 vezes. O Mugi tendo pesadelo. Agora entrando numa parte de spoilers aqui, gente. Eu sei que, assim, quando eu falo de spoilers, é relativo. Ainda mais no caso de One Piece. Porque é uma situação que é uma obra que ainda não foi finalizada. Mas eu considero que muita gente pode, assim, não acompanhar até o capítulo atual dessa gravação. Ou possa só assistir o anime. Pode ser que eu acabe falando coisas que vocês ainda não tenham conhecimento. Então eu vou dar 3 toques de spoilers aqui. Porque depois disso eu não me seguro mais, tá bom? Toque de 3 super do Frank e aí a gente vai começar a falar de spoiler, embora eu acho que só eu possa ser, tenha conhecimento e possa tratar spoiler pra esses dois que talvez não acompanhem nem os capítulos. Então, bora nessa! Super! acompanha. Eu, sei lá, tô dois e capitão atrasado, Mook, né? Sucesso, gostei. Tipo, no máximo Lizinho. Dois, uma coisa assim. Agora, Adri, eu já não me responsabilizo. Já aceitei que eu vou tomar um spoiler atrás do outro, gente. Então, tô em paz com isso já. O Ace tá morto. Não, não, pera. Que isso? Mano, vamos, isso aí vamos daí, falar spoiler? Eu não sei. Vamos falar o seguinte, que a gente tem que analisar uma coisa que é muito legal, que a gente já tem muitos aspectos de One Piece, do mundo real em One Piece. E uma dessas coisas é, a gente consegue colocar o próprio fandom de One Piece dentro de One Piece. Porque sim, nós temos a tripulação do Bartolomeu. E aí... Ô Mug, você tá ligado, que o maior problema das coisas, no geral, é o fandom, né? É o fandom, exatamente. É, um beijo pro fandom de Stranger Things que não sabe sossegar o rabo e acha que esquece que são crianças. Vocês dão em cima deles. Não, esse aí ainda é de boa, devido a se provar. Eles têm 13 anos! Não, né, nunca, na real, o que eu vi é que saiu uma notícia fake falando, tá, faz da Eleven, não sei o que, tal, como sexy, mas eu nunca vi realmente nenhum cara do fandão. Não, eu já vi. É, uns grupos, é pesado. Mas enfim, deixa pra lá. Mas, por exemplo, imagina, por exemplo, eu adoro isso, mas olha o fandom de My Little Pony. É uma doença à parte. Então você realmente acha que o fandom é coisa boa? Não, o fandom de My Little Pony é pesadaço, velho. Mas o que eu tô falando... Pesadão. É doente. Eu não sei se a Adri tá ciente, mas, por exemplo, em One Piece... A gente tem o Bartolomeu, e ele é um fanboy do Luffy da tripulação dele. Do Luffy. Entendeu? E toda a tripulação do Bartolomeu é fanboy em cima da tripulação do Luffy. É nítido que o Oda, ele colocou isso como referência ao próprio fandom. É muito legal isso. Sim. Não, mas isso não é spoiler, pô. Não, isso não chega a ser spoiler, mas calma lá. Já é uma situação bem recente que eu falo, entendeu? Então, tipo... Não é tão recente assim não, cara. Enfim, enfim, pra algumas pessoas é, calma. Já saiu no anime. Já saiu no anime. Então já não é tão recente assim, cara. A gente tem também uma coisa que eu quero colocar aqui. Eu vou colocar uma referência a o que a gente pode fazer dentro do universo de One Piece se a gente fosse, por exemplo, o Oda. Vamos pensar o seguinte, o que a gente mudaria ou o que a gente faria no One Piece atualmente, entendeu? Se a gente shiparia coisas, não sei, acho difícil pensar nisso, mas... Não me subestime, querido. Eu acho que tá faltando aí uma galera morrer no One Piece, okay. Falei. Por exemplo, o Jin, se fosse o Oda... Seu monstro! Ele mataria uma galera. Eu mataria uma galera. Justo. Não, Odri... Quantas pessoas morreram no One Piece até agora? Mais do que deveriam. O Oda tem uma vantagem. Ele, pelo menos, não faz a putaria que o Hiromashima fez. De, tipo, matar num capítulo, trazer de volta. Matar num capítulo, trazer de volta. Eu pergunto assim, quantas pessoas o Oda matou até agora no One Piece? Pessoas importantes, você disse. Sim. Isso inclui os vilões. Nem os vilões no One Piece morrem. Não, pessoas tem importantes. Que morreram. No máximo. São poucas pessoas realmente que morrem. Entendeu? São poucas, mas... Pô, tem que começar a matar uma galera. Já começou por aí. Mata uma galera. Inclusive, eu sou até a favor de alguém do bando do Luffy morrer pra dar impacto. Não! Na verdade, assim, já é fato. O Oda já falou que alguém do bando do Luffy vai morrer até o término do anime. Porra, ele não falou quando. Até o término da obra. Mas é que tá. Eu acho que deveria matar uma galera, não um. Entendeu? É esse que é o ponto. Não, ele não falou que se vai matar um ou dois, ele falou que vai ter morte no bando do Luffy. Sabe quem que eu acho que, assim, enfim, se for pra matar alguém do bando, provavelmente seria o próprio Luffy. Não, tipo, o Luffy vai morrer no final. Muita já, gente já, pensa já, isso. Já é o... Tem muitas pistas. Não, mas eu acho que, assim, é o único que eu vejo realmente, porque os outros... sempre bate muito na tecla de eles perseguirem os sonhos deles. E é tipo, os sonhos deles são de prazo muito longo. Tipo, o do Luffy não. Ele quer encontrar One Piece. Esse é o objetivo dele. A hora que ele encontrar esse objetivo, ele vai poder morrer sem arrependimento. Os outros não têm isso. Mais ou menos, entendeu? Mais ou menos. Porque se você pensar bem, por exemplo, o Usopp, ele já cumpriu o objetivo dele. Se tornar um grande guerreiro do mar. Ele já é um grande guerreiro do mar. Né? Entendeu? O objetivo atual dele é fazer o Luffy ser o rei dos piratas. Então, mas eu acho que o mais provável é que se for alguém, que seria só... Não, o Luffy vai morrer no final porque, pô, já tem muita pista sobre isso. Não, claro, porque ele tá, tipo, se fodendo em todas as lutas que ele faz, né? Na verdade, eu tá ainda tenho dúvidas. Ele tá perdendo de vida e eu ainda tenho etc. dúvidas, eu ainda tenho dúvidas se o Luffy vai morrer no final. Mas ainda a chance disso acontecer é alta, mas enfim. Ou vai ser isso, ou vai ser um final, ela tem que estar procurando lá. O Mug. Que eu não sei se eu quero. O Golden Roger, ele só efetivamente virou o rei dos piratas quando ele morreu. Mas, enfim. Já pensou, já parou pra pensar nisso? Isso. Eu não quero pensar na morte do Luffy, pelo amor de Deus. Vamos parar. KKK, cada K é uma lágrima. Né? Mas, enfim. Eu acho que uma coisa que eu realmente tentaria colocar um pouquinho, mas não muito, eu gosto do jeito que tá hoje, Aliás, eu gosto. Eu talvez faria isso, mas eu colocaria bem pouco. Um pouquinho, assim, uma pitadinha, assim, a mais de algum romance em alguém. Eu não tô falando em quem, qual entendeu? Que é seu ATP? Hã? Qual que é seu chip? Eu não tenho chip One Piece. Eu não tenho. Me ajuda aqui, então, né, cara? Assim, na verdade... Não, mentira, eu tenho. Mentira que eu tenho. Fala. Perona e What? Zoro. Mas beleza. É um chip Perona que ninguém Zoro? Faz. É um chip que ninguém faz, tá beleza. Eu meio que shippo o Zoro e o Mihawk, mas isso também não vai acontecer, eu já aceitei, infelizmente. Porque assim, a rivalidade deles, ou Zoro e Mihawk, ou Zoro e Sanji, mas nenhum dos dois vai rolar. Eu acho complicado colocar isso no Piece, eu acho extremamente complicado. Eu acho mas também. Mas eu sou um cara que gosta dessas paradas, então eu... tipo... Então aí que tá, eu acho que não cabe porque... Do jeito que a história tá até agora, né? Sabe por que eu acho que é complicado? Primeiro, One Piece não é Fairy Tail, vamos deixar isso bem claro. E, assim, ainda bem, né? O hate em cima de Fairy Tail é real. E assim, se for colocar, eu acho que pra ter romance, eu acho que tem que ser uma coisa bem construída e a estrutura do anime não permite isso. Eu acho que até a própria estrutura de como as coisas funcionam de One Piece não trabalha bem os personagens. Porque, tipo, o que acontece é o seguinte, você desenvolve o personagem num comecinho, depois ele vai pro navio e ele é esquecido até um segundo momento que ele volta a ser trabalhado. Nem tanto, né? Cast grande, não dá pra fazer isso. Não é bem assim, não. No geral, mas eu acho que. Assim, qual seria a alternativa? Por exemplo, eu gostei demais quando teve a parte da boa. Entendeu? E foi uma saída muito boa. Que nossa, deu. Velho. Tiozão ataca novamente. Tiozão do pavê. Então, a Boa se apaixonou pelo Luffy. Eu gostei disso, realmente. Eu gostei da saída que o Oda deu. Tipo, dele, do Luffy ser o idiota que é. E falou, tipo, whatever. Não tô nem aí pra você, entendeu? Tipo, eu te amo. Mas é que tá. Romance no One Piece só encaixa quando ele é assim, exato, comédia. Exato. Mas pra mim é válido já, entendeu? Agora... Mas não se sustenta se você fizer, tipo, com alguém interno do navio. Só funciona porque é alguém fora do navio, entendeu? É, não, mas eu não tô falando que precisa ser alguém interno do navio. Poderia ser, tipo, Zoro e Atashig, né? Talvez. Só que a Atashig tá morta, então, tipo, né? Eu não sabia, mas obrigada. Não, você Atashig não, desculpa. Eu entendi que... Pensei que eu tava falando da... Tipo, eu tava pensando assim, porra, Atashig morreu. Não. Qual que é a Atashig? Atashig é a subordinada do... Atashig é a... Do Smoker. Tá. Eu pensei que você tava falando da Kunida. Que é tipo, o clone da amiguinha de infância dele, né? Desculpa. Eu também pensei nela. Na Kunida, desculpa. Então, é que ela justamente é o clone da amiguinha de infância dele. Até pensei por causa disso, entendeu? É o chip raiz do Zoro. É esse daí. Na verdade, a maioria dos chips de One Piece, do fandom de One Piece, é em volta do Zoro. Porque você tem Zoro e Robin, você tem Zoro e Mihawk, é um chip existente. Gosto. Você tem Zoro e Sanji, ok? Aprecio muito. Né? Você tem Zoro e Perona, que é tipo meia dúzia e eu. Eu, tá assim, eu não tinha parado pra pensar nisso com carinho, mas... Eles se dão bem. Tem potencial, tem muito potencial. Tem potencial. É um daqueles... Eu sou da galera que shippa tudo sem a menor... E tem o Zoro e Itachig, que é a raiz, assim, né? Sim, raizão. A gente podia zoar também, acho que um outro chip que daria certo também, eu acho que seria a Perona com o Sop. Perona e o Sop é um chip legal também, eu acho interessante. Porque eles têm muito em comum, cara, ia ser muito... Na verdade, Perona, pra mim, é um personagem perfeito. E se eu fosse o Oda, voltando assim, eu pegaria e colocaria a Perona mais presente em One Piece. Porque eu adoro esse personagem. Realmente um dos personagens favoritos meus fora da tripulação. A Perona merecia mais carinho mesmo. A Perona merecia mais espaço. Mas eu até entendo que, assim, é tanta gente que não dá pra... Que não dá. Eu acho que ela tipo... vai ter um retorno quando tiver retorno com o Mihawk. Eu posso shippar o Frank com o barco? É um chip válido? Cara... Sendo consenso de todas as partes? Cara, a partir do momento que barcos têm vida... Você faz o que você quiser. Assim, é o que eu falo pra vocês. Tendo consentimento de todas as partes envolvidas, por que não? Né? Consentimento é achado. Se o barco deixar... O Frank trata o barco com carinho. Então, e o barco? Ele tá ok com isso? Né? Barcos têm sentimentos. A gente já abriu esse precedente. Se bem que o Frank seria mais um médico do barco, né? Pra passar bem. Outros chips que a galera também faz bastante é de chopper com quando aparecem menininhas animais bonitinhas. Tipo, que nem recentemente tem uma, né? E todo mundo shippa ela com chopper, mas beleza. Gente, não. Inclusive, não. Eles querem ela na tripulação, mas beleza. Não, tipo, ela na tripulação, whatever, tanto faz. Mas, tipo, não, parem de shippar o chopper, ele é uma criança. Ele não é uma criança, mas... Tecnicamente, ele é uma criança. Ele é um ele ele já é jovem. Ele já é um jovem. Porque, quantos anos vive uma rena? Tem essa parada também, né? Quantos anos vive uma rena? A partir de quantos anos uma rena é adulta? Quantos anos vive uma rena? Eu tô pesquisando. Mas quantos anos já pode ser considerada uma adulta? 15 anos. Renas vivem 15 anos. Ok, e a maioridade dela é quando, se ela tem só 15 anos? Geralmente, a maioridade de animais, tipo, em porte de cachorro e um pouco mais alto, assim, é de 1 ano. Pô, então ele já não é uma criança há um tempo, ele só é meio retardadinho. Em 1 ano, geralmente, animais, assim, já casavam. E o Chopin, ele já tem, no mínimo uns 5 anos, se não me engano, não é isso? Só de One Piece, só de Luffy, ele tem 3. É, só de Luffy, ele tem 3, porque passou 3 anos no 2. Time. É, mas você não considera o tempo que ele tá com ele. 2 e... É, então, eu diria que ele deve ter uns 5 anos, então adulto ele já é. Gente, agora eu fiquei triste. Será que o Chopper vai ter expectativa de vida de uma rena ou de um ser humano? Meio termo, pode ser no meio, pode ser o meio caminho, né? Tadinho! Agora eu fiquei triste. Pobre Chopper. Nem lá, nem cá. Louco. Pobre Chopper. Enfim, o que gostaríamos que acontecesse em One Piece? Chips eu nem vou falar muito. Sabe que eu acho que eu não mexeria na história. Eu acho que daria pra enrolar menos. Olha, não, eu acho que dá pra adiantar assim já algumas coisas. Ainda mais tem arcos que eu realmente, olha que eu sou fanboy foda. Mas tem arcos que não tem a necessidade de demorar tanto. Não, nem... Skype podia ter sido mais rápido. Eu gosto de Skype. Oh, não me leve a mal. Eu gosto pra caramba de Skype. Acho que só eu e você gostamos de Skype. Eu gosto de Skype, mas eu tenho um problema sério. Mas ele é demorado. Ele é enrolado. Sério. Com Dressrosa. Mano. Dressrosa também. Cara, Dressrosa foi um... Dressrosa, desculpa, muita gente... Desculpa aí, Mug, mas Dressrosa foi um arco merda. Então, o problema de Dressrosa é que, assim, cara, é legal isso, Oda, bacana. Espero, eu realmente espero que talvez isso seja abordado mais pra frente. Acho difícil, mas, cara, ele desenvolveu todos os vilões que apareceram em Dressrosa, velho. Tipo, todos... Ele sempre faz isso. 3, 4, 5 capítulos... de background de cada vilão, e tinha muito vilão em Dressrosa. Mas ele sempre desenvolve os vilões. Mas foi um problema de Dressrosa, né? Foi excesso, exatamente. O problema foi excesso. Exatamente, o problema de Dressrosa é tipo, ele não... Por exemplo, tem aquela mina lá do Coliseu também, que, mano, na real, eu não consegui me importar com ela. Na moral, eu fiquei... Eu até gosto dela, tá, Rebeca, você tá falando. Então, eu não consegui ligar pra ela. Eu gosto. Agora, Dressrosa demorou muito. Eu acho que poderia ter tido mais... Um pouquinho mais, né? Pô, foram só, tipo, acho que 2, 3 anos de Dressrosa, né? Um mangá. Tranquilo, assim, sabe? Mas beleza. foi um dos arcos mais longos. Eu realmente achei que foi muito lento a agilidade de Dressrosa. Eu acho que se eu fosse o Oda, eu poderia... Pra falar bem a verdade, o arco atual agora... Apesar de eu ter algumas ressalvas muito fortes com o arco atual por N motivos, o ritmo dele tá muito bom. O ritmo dele tá ótimo, tá ótimo. O ritmo dele tá bom. Ótimo. Mas tem alguma ressalva que tem alguma coisa ali que eu ia... Ah, mano, traga um pouco pra mim. Algumas coisas. Ex-máquina. Não, eu não gosto da parte do Sandy. Ah, que isso, eu gosto sim. Porque o Sandy, ele era aquele cara que ganhou o valor, a coisa da comida, de gostar da comida, pelo trauma que ele passou. Uhum. Aí chegou aí e ele falou assim, não era isso não, é que ele sempre foi assim mesmo. Não. Porque ele já era... Ele mostra assim, então, tipo, aquilo que ele passou naquela ilha, foda-se. Na prática, não é importante. Você não prestou atenção. Não, acho que tenha sido isso. Ele gostava... Ele gostava até, mas ele não dava, tipo, o valor que ele dava pra comida... Não foi ali que começou. Mesmo assim, perdeu a força. Perdeu a força. Não foi ali. Porque ele já tinha uma ligação com a comida, perde força. Mas ele tinha uma ligação. Eu achei meio merda. Achei bem pouca. Seria muito... Seria muito mais interessante. A ligação realmente iniciou no Baratie ali, cara. Senão, tipo... Seria muito mais interessante, mas muito mais interessante, se ele não ligasse pra comida e se ele tentasse ser um nobrezinho que nem os irmãos dele. Mas eu acho que, assim, a coisa do Sandy, eu acho que os dois acontecimentos, eles não necessariamente... Eu não acho que tenha perdido força. O que acontece é que, assim, o que aconteceu que levou ele ao Baratie só colocou ele numa situação em que ele teve que, de fato, ter uma mudança de atitude, entendeu? Tipo, era uma coisa que ele já tinha, mas que ele não tinha motivo pra provar ou mostrar até a circunstância obrigar ele, entendeu? Até a circunstância fazer ele, de fato, trazer aquilo pra vida dele. Eu acho que as duas coisas não se excluíram. Uma coisa que eu gostei, que assim, que eu não mudaria, que foram dois momentos que eu acho que foram cruciais pra construção da história, que eu acho que, inclusive, deveria explorar um pouquinho mais, que é justamente os conflitos dentro da tripulação entre si. São 11 pessoas num barco. E nos dois momentos em que eles, de fato, foram colocados, foram dois dos momentos mais fodidos da história, que é a briga com o Sop e a briga com o Sanji. Que foram, sem aqueles dois momentos, a história não teria mostrado o que é, de fato, fazer parte daquela tripulação, o que é, de fato, você ser parte daquele grupo. Na verdade, você tem mais coisa. Você tem a salvação da Robin. Não, sim, foram dois. Ok. Sim, mas acho que sim, esses dois momentos, eles têm uma coisa que, assim, é a tripulação brigando entre si. Motim. Não é motim, é... Eu sei, eu tô zoando, calma, relaxa. É conflito de valores, ok? Aí você coloca conflito de valores, eu acho interessante. Sim, que eu acho que é legal, eu achei que, assim, foram cenas muito bonitas. Não é só isso, é também é a redenção dessas brigas, entendeu? Eu acho muito bacana isso, realmente. Sim, gente, a minha irmã, ela é mais fã de One Piece do que eu, e ela até fala que ela ama Water 7, só que ela não consegue ler essa cena de novo. Porque pra ela, a cena mais dolorosa é justamente a cena da briga do Sop com o Luffy. Porque pra ela, assim, amigos não deveriam brigar. E eu super entendo ela, porque, de fato, é um arco tão forte, mas é uma das cenas que mais me dói também. Amigos não mentem. Isso daí é de Stranger Things, beleza. Tipo, é uma das cenas que mais acaba comigo, porque, cara, isso foi muito pesado. A briga deles foi muito pesada, mas sem aquilo, eles não teriam se tornado tão mais unidos, sabe? Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Se você fosse o Oda, depois da briga do Sop, você deixaria o Sop fora da tripulação? Caralho, não faz isso comigo. É a dúvida perguntada. Ai, meu Deus. Porque tem muita gente no fundão de One Piece que fala isso, que o Sop não merecia voltar pra tripulação. Eu acho que sim, eu acho que ele deveria. Todo mundo merece perdão. Se ele pedisse pra voltar, mas igual aconteceu, ele teria que partir dele. Uhum. Ele teria que pedir desculpa, ele teria que pedir pra voltar. Se isso acontecesse, vira a página, começa de novo, e ele poderia voltar todo mundo receber ele com o braço aberto. Eu acho que sim, com certeza. Mas teria, claro, que partir do Sop, não tipo o Luffy pegar e... Eu não puxaria ele pelo pescoço, botaria ele no barco e falar, você vai comigo sim e ficar quieto. Ele não fez isso. Ele esperou até o Sop falar, né? Exatamente, eu faria exatamente isso. Eu não esperaria ele escolher, tipo, falaria, toma sua decisão até tal hora, vou estar esperando até tal hora, senão a gente segue o baile. Mas teria que partir do Sop, que foi o que aconteceu. Eu acho que a conclusão daquele conflito não podia ter sido melhor, entendeu? É assim que a gente lida com as coisas. A gente pede desculpas, a gente muda a nossa atitude e a gente vira a página. É isso. Bonito. eu também manteria o Sop na tripulação, não tem como. É um personagem que eu gosto muito. Então, eu não manteria por um simples motivo. Eu acho que ele merecia ascender e virar um capitão da sua própria tripulação. Não, eu acho que talvez... Porque sempre foi... Querendo ou não, esse, de certa forma, sempre foi um dos sonhos dele. Não, eu acho que... Tipo, ele não precisava virar inimigo do Luffy, não. Longe disso, não é isso que eu tô falando. Eu acho que talvez uma coisa muito... O máximo que poderia acontecer é um período o Sop não te manter com eles, ele não voltasse, mas entrasse depois e voltasse. Eu acho que é o máximo que poderia acontecer. Eu queria que ele fosse o Sogeking mais tempo. Nossa, Sogeking. Como que eu queria... Mano, se eu fosse o Oda, eu voltava com o Sogeking. Saudade de Sogeking, se eu fosse cara, o Oda, eu voltava com o Sogeking, velho. Cara, eu... Sabe o que eu queria? De verdade? Que saísse um spin-off do Sogeking. Podia ser tipo assim... Tipo aquele spin-off escroto do Naruto com o Rock Lee, sabe? Chibi zoadinho. Mas colocar o Sogeking como herói. As histórias podiam ser todas mentiras. Podia ser tipo... só o Sop contando... Sensacional. Enchendo a própria bola. Mas seria tipo uma história... Eu queria ver... Eu queria conhecer mais do Sogeking. Olha, sabe? O problema disso daí, Dri, é que o Oda já não tem vida. Ele fazia outro mangá em paralelo, aí que ele morre não, de vez, poderia, né? Poderia ser, sei lá, talvez... Sabe aquelas séries de imagem de abertura de capítulo? Uhum. Se fizesse uma, tipo, as histórias do Sogeking. É que esses carinhas aí já tem, tipo, bem setado pelo Oda pro que vai acontecer, provavelmente. Não, sim, por isso é difícil acontecer. Mas se eu pudesse, cara, eu ia querer, assim, uma historinha de vez em quando só pra saber. Ou como se o Sogeking fosse aqueles heróis de Tokusatsu mesmo, sabe? Ó, eu acho que outra coisa que eu pensaria, eu pensando pelo lado do fandom, não que eu faria isso, mas tem no fandom de One Piece, tem também tipo muita gente que reclama de um certo integrante da tripulação que não acha ele relevante para dentro da tripulação. Eu gosto desse personagem, eu gosto de todo mundo da tripulação, não importa. Mas eu vou perguntar pra vocês, já que a gente tá pensando assim, em mudanças dentro da tripulação, o que poderia acontecer? Brook. Muita gente fala que o Brook não é um cara relevante pra dentro da tripulação do Luffy. Vão muita se gente... foder. Muita gente não gosta do Vão Brook. Vão se foder, obrigado, okay. Então, de nada. O problema do Brook é um problema bem simples. Ele não foi trabalhado bem. Tipo, ele teve um trabalho não, ali. Ele tal, teve um dele trabalho com Alabum, muito bem com, dentro de Thriller Bark. Com Alabum. Não, dentro de ele, Thriller ele teve Bark. Um trabalho muito bom com Alabum. O problema... Sabe o que eu acho que faltou pro Brook? Um trabalho pós-Thriller Bark, entendeu? Tipo, porque é que não teve muita coisa. Então, mas não, é que também. Se você parar pra pensar. Não, teve pra caramba, Jinja. Não, tipo, teve. Esquece. Corta isso. Se você parar pra pensar, a Robin. A Robin foi um personagem que, tipo, foi apresentada como vilã, pá, entrou no grupo. Ninguém tava muita, tipo. Mas ela demorou pra entrar no não, grupo. Não, mas beleza, mas ela. Mas quando ela entrou no grupo, tipo, assim, pá, no final de Alabasta, ninguém deu muita atenção pra ela. Tudo bem, ela tem um conhecimento, pá. Mas quando entrou a história dela, pra começo de conversa, ainda nem era em Water 7. Quando entrou naquela parte onde apareceu o Kid congelando, pá, e falou um pouco sobre a Robin, que o pessoal já ficou. Opa! Peraí. E aí entrou a história da Robin, trouxe o fandom pra porra, Robin, deusa, linda, maravilhosa, sucesso. Né? Não, é que tá, quando eu digo então, não teve muito trabalho, eu digo na entrada. Porque, por exemplo, vamos pegar justamente a Robin, que ela foi uma pessoa que entrou depois da Grand Line, né? Okay. Que já tava na Grand Line. Uhum. Que é a mesma situação do Brook. Todos o resto... Não, Chopper também. O Chopper também. Mas o Chopper, ele entrou no começo da Grand Line. É, então, exatamente. O Chopper já teve. Só que olha só, já teve olha trabalho em Alabasta, muito não, bom. Não. Entendeu? Olha a diferença. O Chopper tinha uma grande relevância dentro da tripulação. Mas entendeu? Olha a diferença da. Então, o Chopper, ele pegou e entrou no começo e deu tempo pro pessoal se acostumar. Não, e ele teve um cargo. Ele também tem todo aquele pelo do ser bonitinho. Sim. Lá. Mas olha a Robin agora. Uhum. Você, a primeira vez que você teve contato com ela nem foi em Alabasta, foi antes. Sim, foi antes. Ela foi como vilã. Foi com o vilã e tal, depois ela vai embora e tal. Aí quando chegou em Alabasta, você trabalhou ela intrínseca com o trama o tempo todo e ela tentando trair o cara e tudo mais. E só depois disso, depois você vê todo esse perengue dela que ela entrou na tripulação. Frank também. Foi depois de Enies Lobby, né? Uhum. E assim, ele entrou também já tava com, até com carisma, mas ele segue o mesmo padrão. Ele entrou, mas é que tá, ele era um sub-vilão, mais ou menos, no comecinho lá em Order 7. Mas aí ele entrou, ele teve uma situação de querer ajudar, bacana, beleza. Até fez foi bem carismático. Não, mas é que tá, e ele também teve uma parte importante depois, entendeu? De falar sobre. Mas a diferença do Frank pra Robin e pro Brook, né? É que assim, o Frank, a entrada dele foi meio merda, mas ele pelo menos tinha uma função bem definida. E necessária. Que nem o Chopper. Porque a Robin. Porque a Robin, se você olhar bem, você só vai entender que ela é realmente importante pra jornada agora. Porque, entendeu? Porque antes disso, o fato dela ser arqueóloga era tipo, dane-se. Era, não, pra era Skypiea. Skypiea mostrou até lá, entendeu? Tipo, ela tem o conhecimento, arqueologia. Ela tem o conhecimento beleza. De ler os hipogrifos isso. E tudo mais. Mas você só foi saber que o hipogrifo era importante pro Luffy pegar e virar o Rei dos Piratas só agora. Não tinha, assim, pra ele virar mas, o... não, sim. Mas tipo, mas você sabia que os poneglyphs eram importantes, então você sabia que ela tinha o conhecimento, era necessário por algum motivo, entendeu? Enfim, você sabia que ele era importante porque é por causa da história do mundo. Isso. Mas você não tinha como relacionar uma coisa com a outra. Já o Brook não, o Brook entrou, o conflito dele naquela ilha, ele teve um papel muito pequeno na própria saga, entendeu? Tipo, ele tinha um conflito lá, mas no geral ele teve uma coisa pequena, ele teve a história emocionante de morrer e ser amiga do Labum, teve, mas foi momento, certo? Foi e depois Thriller ele Bark. Entrou. Depois de Thriller Bark, não teve nenhum, tipo, uma coisa que, tipo, fez a gente ficar, tipo, porra, Brook, tá ligado? Enfim, eu gosto muito do Brook ainda, mas eu... Na real, se o Brook tivesse entrado antes do Chopper, você não teria esse problema. Talvez sim, porque aí ainda tava mais fácil, porque tava perto da Labum. Enfim, mas... É, porque tava perto da Labum, mas, não, e mas... você também tinha aquela coisa do tipo, porque antes de entrar na Grand Line, a entrada da galera ali, no geral, foi tipo, vambora, vamos. Não. Quem foi assim geral, foi Zoro, só, ok? Agora, Nami, você tinha uma finalidade pra ela, você tinha uma importância pra ela. Sanji, muito mais, ok? O Sop foi pela galera, foi também, tipo, bora aí, é nóis, entendeu? O Sop foi pela galera. Mas ele era carismático, coloca beleza. Okay. Mas tava no começo do mangá, era mais fácil. Era mais fácil, concordo, era mais fácil. Agora, o Brook, eu tenho que admitir que é dentro da tripulação que eu menos gosto. A maioria, assim, tipo, e também. Ele também não fez nada realmente muito importante depois disso, vai. É. Se tivesse dado alguma coisa de importância pra ele fazer. Não, cara, não. Mas pera. Ainda... Recentemente. Agora ele... só, não, esse, eu tô falando. Mas se você parar pra pensar, esse ano, muitos pensavam que esse ano ia ser, tipo, o ano do Sanji, paz. O Sanji também tá extremamente importante. Mas o Brook, no arco atual, velho, onde ele roubou todos os planos. Eu falei que ia ter spoiler, foda-se. Roubou todos os planos. Peraí. Tipo o Neglyph. Da Mama. Não é só isso. Não é só e isso. Ele, ele brigou com ele a Mama. Ele brigou com a Mama. Ele perdeu. Ele perdeu. Mas ele deixou. Foi... Deixou entendido que não foi não fácil. Não foi fácil. Foi tipo. Não foi tipo, vou dar um tapinha aí já era. É, velho. Ele foi. E cara, ele enganou a Mama. Ele fez. Mano, o Brook foi foda, né? É, mas enganar a Mama também não é muito difícil, né? Porque ela acreditou no... então, tem um bolo naquela ilha ali. Bora. É, mas é comida, então... né? Se fosse comigo, eu também... Não é difícil. Não, mano, se fosse eu falar de comida, eu tava indo, velho. Foda-se. É nóis. Ô, Mug, um dia, quando você menos esperar, eu vou fazer esse teste. E quando você falar não, eu vou jogar isso na sua cara. E se eu falar sim? Lembre-se disso. Sim. Algum momento você vai falar não. Confia. Bem, o que mais que a gente pode falar, assim, olha, da tripulação? Eu acho que o único que, tipo, pessoas mudariam é o Brook. Eu não mudaria nada, na verdade, mas, enfim. Eu não mudaria nada. Eu acho que a tripulação conseguiu uma dinâmica muito boa. Quem vocês colocariam na tripulação? Essa é uma pergunta mais da hora de se fazer. Quem eu colocaria dentro da tripulação, fora a Perona, eu acho... que talvez o Bartolomeu. Mas eu acho que ele ia infartar em 2 dias. Cara, eu acho que assim, o Bartolomeu ia entrar, ser bucha de canhão, morrer do mal, de um jeito que? Assim, heróico, porém não, burro. O Bartolomeu é foda. Não, não tô dizendo que ele não é foda. Ele, mas ele entraria... Um dos caras com poderes mais da hora. Ele tem as mãos fofinhas, esse é o poder dele. Não, você tá enganando de personagem. O Bartolomeu não é aquele cara que fez os robôs, não é? Esse é o Bartolomeu Kuma. O que eu tô falando é o Bartolomeu fanboy do Ruffy, cara. Ah, tá. É um erro compreensível, os dois chamam Bartolomeu. Vai. Exatamente. É que é tanto personagem que uma hora tem que começar a repetir nome, né? A escrita é diferente, mas beleza. Mas assim, eu acho que ia ser legal se ele entrasse, mas eu não acho que seria legal se durasse muito, entendeu? Vamos dizer o seguinte, eu acho que eu gostaria do Bartolomeu a lá Vivi, tá ligado? Tipo, um período com a tripulação. Aliás, Vivi é o personagem Sim. que eu queria dentro Posso da tripulação. Posso ser bem sincera, assim, até hoje eu não superei a Vivi não ter entrado de vez pra tripulação, cara. E eu acho que eu nunca vou superar isso de verdade. Né? Nunca vou aceitar isso de verdade. Até uns tempos atrás eu queria também Jinbei dentro da tripulação. Já tá, então, sucesso. Lindo, perfeito. É, mas eu. É. Mas ainda. Se fosse pra escolher, eu ia. Eu ainda tô muito salty com isso, então seria a Vivi, com certeza. É, eu acho que o próximo isso. cara que vai entrar pra tripulação vai ser o Akainu. O Jin conseguiu ir além do que a galera, tipo, odeia, tá ligado? O Akainu não é o do gelo? É o de gelo, ah, né? Ah, não, esse é o de magma. É o que matou o Kizaru, é o Kizaru. Por isso que não, eu tô Kizaru confuso, é outro, tipo... Cara, eu não sei qual, calma. Qual que é o do gelo? O do gelo é o Alkid. Alkid, isso. É, então, eu acho que o Alkid... Apaga aí. Eu acho que o próximo cara que vai entrar vai ser o Alkid. O Kuzan, ele é um cara que eu consigo ver ele dentro da tripulação mesmo. Porque ele ele não é mais afiliado à Marinha, ok? É, e o Oda também não falou em entrevista que ia colocar um cara da Marinha no navio? Então. Bom, já teve uma entrevista. Ah, o Oda fala demais também, né, cara? Entraria alguém da Marinha. Mas, o Oda fala demais. Se você parar pra pensar... Não, mas se você parar pra pensar, agora tem. Por quê? O Jinbei era um Shichibukai que obedecia a Marinha. Shichibukai não é da Marinha. Shichibukai obedece a Marinha. Mas não é Marinha. Shichibukai é um pirata que traiu os outros piratas. Cara... Tom. Que obedece a Marinha. Eles são... Cara, se um policial chegar pra você e falar tem como você fazer tal coisa pra mim, você iria fazer? Não sei. Enfim. Depende. Mas não, eu tô falando que... na minha cara. Odin, se você parar pra pensar... Os Shichibukai são mais do tipo, tem armas apontadas pra nossas caras, ou a gente obedece, ou a gente vai ser executado. Não é assim. É mais não isso. Eles, assim, eles fazem acordo. Shichibukai é um convite. Ou acordão. Shichibukai é um grande convite acordo com a Marinha faz com pra você. Ok? Mas você não ganha patente de Marinha, Mugi. Então, se você parar pra olhar, Shichibukai é uma filiação da Marinha. Eles são corsários. São como corsários. Eles não deixam de ser piratas, mas eles trabalham pra marinha. O que eu acho... Sim, eles são corsários. Eles não são marinha. Mas eles trabalham pra marinha, é isso que eu tô falando. Mas o Oda falou que era um marinheiro, não... Ah, vai não, ser o Garp, né, ele não que falou entrar. Que era um marinheiro. Ele falou que alguém afiliado à marinha... mano, é isso que eu falo. O Oda, ele fala de uma maneira que fica extremamente vaga pra qualquer coisa que encaixar, entendeu? Eu acho que, assim, o Oda fala demais... O pessoal traduz errado e fica todo mundo com fogo no rabo. Exato, perfeito. É esse o ponto. Mas se fosse parar pra pensar alguém que fosse da marinha realmente, Kuzan, muita gente fala do Kobe. Eu não consigo ver o Kobe. Sabe eu consigo que ver que eu o Kobe prendendo o Luffy. O Kobe okay? vai ser a pessoa que vai prender o Luffy. Não. Vai ser o Kobe. Esse vai ser o Smoke. Não, vai ser o Kobe. Vai junto ser o Kobe. Com o Kobe. Não, o Smoke já tem uma relação muito mais parecida com o Luffy e o Golden Roger que o avô dele tinha com o... Mas aí que tá, como eu acho que vai terminar, como um dos múltiplos finais fanfic que tem na minha cabeça. O Luffy já bem idoso, ele fez tudo o que ele queria, chega pro Kobe e fala, cansei, me leva. Você sabe aí, que o Luffy não pode ficar idoso, né? Anos e anos depois, vamos... O borracha cai também, tá? Vamos assim... Borracha que elástico pra baixo. Enfim, vocês entenderam. O Luffy faz tudo que ele... Ele tá perdendo, quando ele ativa, pelo menos antes do skip time... Ah, tá, tempo de vida. Ele ativava o coisa, ele perdia tempo de vida dele, então ele vai morrer antes de ser idoso, isso é fato. Mas enfim, quando ele fizer tudo o que ele quer, quando ele cansar da brincadeira, ele vai virar pro Kobe, que já vai ser, tipo, vai estar um cargo alto, vai falar, cansei, ele vai ser preso, ele vão fazer uma execução a lá Gold Roger, e antes dele morrer, ele vai iniciar a nova era dos piratas. Vai, tipo, dar um discurso que vai bugar a cabeça de todo mundo, e é isso. A nova era dos piratas. Aí vai começar o Two Piece, né? A novíssima era. Ele vai começar a era seguinte, entendeu? Eu acho, eu vejo assim... Bora lá pegar o Two Piece. E o Kobe... Ele nunca quis ser um pirata. Kobe, eu acho que ele, se ele vai fazer alguma coisa, vai ser reformar a marinha de dentro pra fora. Que ainda vai ter algum momento que vai, o bicho vai pegar dentro da marinha e fora da marinha, vai todo mundo se bater. Já tá, né? Não, assim, mas vai estourar de verdade. Aí vai, tipo, vai reformar a marinha e tornar ela nos caras bonzinhos, por assim dizer. E o Kobe vai ser um desses caras. Nossa, não, para. Não, tô dizendo que os piratas não são ruins. Mas, tipo, vai ter um expurgo da escória maior da marinha. Seguinte. É isso que vai acontecer. Os piratas são ruins. Só o Ruffy que não é ruim. Uma fanfic que me fala que a marinha vai ficar boa é o que fala que esse cast da zoeira tá chegando ao limite. Mas eu, assim, não tô dizendo que a marinha vai ficar boa. Eu tô dizendo que ela vai tirar o pior dela, entendeu? Vai ter uma certa revolução dentro da marinha, uma reforma dentro da marinha. E com o governo mundial, vivendo pra isso. Eu tô vivendo pro dia em que vai todo mundo sair na porrada ao mesmo tempo. Vai ser lindo. Eu acho mais provável ter uma mudança maluca, os revolucionários virarem um novo governo mundial e a marinha só abaixa a cabeça e fala, beleza. Aí eu acredito no Jim. O governo mundial atual vai virar os novos revolucionários, sabe? Aí o Luffy morre. Tecnicamente, revolucionário é qualquer um que se opõe à ordem vigente, né? Então, sim, tecnicamente... Eles vão inverter os papéis. Sempre tem que ter nisso que eles invertem os papéis, vai começar a nova era pirata, porque o Luffy vai virar o rei dos piratas e vai morrer. Enfim, eu acho que esse cast tinha que terminar realmente com uma fanfic de final de One Piece. Então, tá aí pra vocês. A zoeira foi até o limite e voltou. Na verdade, não. Foi bem fraquinha. Eu fiquei triste agora. Não vou mentir pra vocês, não. Eu tô bem triste. Então, alguma coisa a declarar? Fora, assista One Piece? Assista a Stranger Things, isso também é muito bom. Tá bom? Pode ser isso? Eu tô triste que meus chips nunca vão ser canon, mas tudo bem, eu já aceitei esse fato. Também já aceitei, e é isso aí. Então, esse cast da zoeira fica terminando por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. A zoeira sempre estará nos seus corações, assim como o One Piece. É isso aí. Agora uma piadinha ruim pra terminar. Vocês já repararam que o chip também é navio? Tem que fazer isso também. Yay! Piadinha ruim. E o chip sempre está navegando, beleza. Os meus afundam. Então é isso aí, pessoal. Falou. Falou. Tchau, tchau, gente. Até mais. Beijos. Aqui. Caixa de entrada! Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Sage. Aqui é o Jim. Olá, olá, olá, olá. Vamos gravar mais um Caixa de Entrada aqui, agora com um pouco mais de e-mails. Aí, maravilha. Saudade disso. Tava na hora, né? Já tava com saudade daqui. Pois é, então, mas começando aqueles nossos recadinhos básicos de sempre, pra você que escuta o nosso podcast via feed, via algum agregador, via não sei mais por onde, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. E para participar aqui do Projeto X através da área de e-mails, aqui na Caixa de Entrada, é só mandar o seu e-mail para contato@projetoxpodcast.com.br. Curta a nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também o nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.x.podcast. E nós também temos o nosso Twitter, o @projetoxpodcast, onde o Sage sempre tá por lá, dando uma olhadinha. Então o Sage responde você. Oh, yeah. Muito provavelmente. Uhum. Sim, sim, sim. Não é assim que funciona? Exatamente. Recados. Um recado que saiu na semana passada, o Expresso Cast número 32, sobre o Persona 3 Spring of Birth. Primeiro filme do Persona 3. E a Adri e o Ether gravaram comentando desse filme. Deve vir mais partes ainda. E na semana também saiu a nossa película número 103, do James Newton Howard, e é isso. Então, vão lá, dão uma conferida, ouçam as musiquinhas e é isso aí. Link na postagem. Posso pra casa já? Não, e-mails, vamos ler os e-mails agora. Primeiro e-mail aqui é do Gabriel Henrique Silva de Almeida, ele fala aqui, ó, e aí galera do Projeto X, meu nome é Gabriel Hazedori de Utah, Estados Unidos. Aí, maravilha, hein? Ouvinte internacional. E-mails internacionais, estamos ficando importantes, só que não. E eu tive que escrever esse e-mail pra vocês. Não sei se vocês vão lembrar, mas mandei um e-mail pra vocês 2 anos atrás, no programa 161, sobre como aprecio o trabalho de vocês e que eu estava indo fazer um serviço voluntário por 2 anos, impossibilitando de me ouvir o podcast. Cara, faz 2 anos que ele ouviu a gente pela última vez. Caramba, hein? Olha só, então quer dizer que agora é o retorno triunfante dele. Pois é, então... Eu acho que eu lembro desse e-mail. Mas se passaram 2 anos e uma das primeiras coisas que fiz foi ver se vocês ainda estavam no ar, e minha alegria foi imensa quando vi que vocês estavam na ativa. Ainda bem, né? Ainda bem. Agora estou tentando ouvir, assistir e ler tudo que foi lançado nesses 2 anos. Não é nada fácil, mas vamos que vamos. Estou ouvindo os programas na ordem e acabei de ouvir o programa 184 sobre maratonas, e eu maratonei vocês ao extremo, ouvindo na época 161 programas em 1 mês e meio. E não, eu não fiquei com a voz do cabeça na minha mente depois de ouvir os programas. Quero dizer que vocês ainda estão no caminho certo e que em breve estarei ouvindo os casts mais recentes, e ano que vem participar da Corrida das Dicas. Caramba, faz 2 anos mesmo, não tem mais dica, cara. Faz tempo mesmo. Acabou a dica. Provavelmente ele só vai ouvir isso daqui a 3 meses, quando ele chegar nesse programa. É, até lá ele vai descobrir que não tem mais dicas. Bom, um abraço forte pra toda a galera, que continue assim, porque na moral, vocês estão bem melhores do que muitos podcasts famosos. Espero ele escutar as versões mais recentes, então. Ixi, Maria. É, provavelmente você vai ver aí que acaba acontecendo, tem um ou outro deslize, mas não leva mal, não. Nós tenta. Acontece, né? PS, não sei se vocês aceitam, mas aqui vão alguns temas que eu gostaria de ouvir. E desculpa se vocês já fizeram e eu não vi. Vamos lá. Taylor Swift. Talvez uma playlist, não sei, viu? É. Mais provável. Namoros. E história de derrota? Ih, não sei não, hein? Não sei se daria certo. Eu acho que é muito mais legal fazer um de história de derrota. Eita. Esse povo gosta de ver o sofrimento dos outros. Eu acho que é muito mais interessante. Eventos. Eventos. É, eventos não é comigo, não. É mais com o resto do povo. Quem sabe? E vícios na internet, stalking, Snapchat, em tibetanos famosos. Xiii, Maria. Não sei, não sei. E se vocês precisarem, eu estou aqui pra ajudar em qualquer programa. Falou-os. Bom, valeu aqui, Gabriel. Muito obrigado pelo seu e-mail, continua escutando a gente. Ressurgindo aqui no seu e-mail como uma fênix. Oh, yeah. Que volta dos mortos, né? Não? Continua maratona a gente, valeu. Ai, ai, o próximo e-mail aqui é do Rafael HQ, ele começa assim. Olá, pessoal do PXP. Eu sinceramente considero essa premiação de games uma piada. Desde que Dark Souls 3 perdeu na categoria de melhor RPG para um DLC do The Witcher. É, tipo, ou fazendo uma categoria à parte para DLC. Seria interessante, né? Por que não? É complicado, né? É, eu entendo. Realmente eu concordo com você. Eu acho que o Dark Souls 3 não deveria ter perdido por uma DLC. Talvez se ele tivesse competido contra o Witcher especificamente, mas contra uma DLC. Sobre os indicados desse ano, Mario Odyssey, a mecânica do chapéu é interessante, mas de resto é o mesmo de sempre. Zelda foi um novo respiro para a franquia, de fato. muitas novidades. Mas, como sempre, o pessoal puxa muito o saco de Zelda na hora dos elogios. Mas acredito que ele vai ganhar esse ano também. Uhum. Horizon. De todos os indicados, pra mim foi o mais inovador. É, merecida indicação. Persona 5. Nunca joguei nada de Persona, portanto não tenho como opinar. Players Unknown Battlegrounds. Jogo de tiro genérico, mas tá aí porque é modinha, enfim. Duvido muito que ganhe. Nier Automata foi o melhor do ano, na minha opinião. Mas é uma pena, nem chegou a ser indicado. Sobre um jogo que eu gostaria de um remake, com certeza a minha escolha seria o primeiro Dark Souls. Interessante. Sobre o jogo que eu queria uma continuação, é um sonho ingênuo, mas eu gostaria que um dia a Capcom continuasse a franquia do Mega Man. Mas conhecendo a Capcom é só um sonho mesmo. Sem DLC, esquece. É isso aí. Obrigado, Rafael HQ, por esse e-mail. E é isso. Abraço e o próximo. Bom, o próximo e-mail aqui é do Thiago Rosetta, um pouco mais curto. Ele fala aqui, ó. Olá, pessoal do Projeto X. Vamos somente aos meus votos. Não sei quando vocês vão ler esse e-mail no ar, mas meu chute para jogo do ano é o Mario Odyssey. O game que ele queria um remake. Vamos lá. Chrono Trigger, um dos melhores RPGs já feitos. Só não sei se o sistema de batalha em turnos irá agradar a nova geração de players. Tá aí, né? É uma questão. Mas é que tá. O legal do Chrono Trigger é que ele tem um sistema de batalha em turno. Isso. Aonde a posição que o seu bichinho fica é importante. Isso é muito legal. Isso. E depende da velocidade do seu comando também, né? Velocidade do seu comando, sim. Não, mas isso aí da velocidade do seu comando, você tem aí também o Final Fantasy que fazem isso, só que eles fazem naquela tela genérica de batalha por turno. É verdade, é verdade. O legal mesmo é de você ter aquela coisa de posicionamento das batalhas. E isso... Isso é legal. Porra, tem chefe que fica mudando o lugar que ele tá toda hora pra atacar a pessoa. Uhum. Mais de um bicho ao mesmo tempo, enfim. Uhum. É, eu acho que é o mais legal. Eu também queria um remake de Chrono Trigger. E um game que ele queria uma continuação. Overlord, com uma história bem simples, mas muito divertida. Gostei muito dos Minions, sempre gritando, xingando, e faz sentir nostalgia da época do jogo. Overlord, interessante também. Boa recomendação. Sem mais, até a próxima. Muito obrigado, Thiago Rosetta, pelo seu e-mail. Continue mandando mais e-mail, por favor, cara. Até a próxima. Valeu. O próximo e-mail aqui é do Alexandre Harit. Mais um excelente podcast. Escutando vocês falando de Chrono Trigger, me fez lembrar do jogo. Ah, e Setsuna de PS4, PC e Vita de 2016. E lançamento desse ano para Switch, esse jogo foi feito numa proposta da Square Enix, fundado em um estúdio menor dentro dela, que será responsável por jogos menores da empresa. Sendo o Setsuna o primeiro desses novos jogos, e que está com um novo jogo para ser lançado em janeiro de 2018, Lost Sphere. Sphere, né? A grande lição de Setsuna com Chrono Trigger é que ele é seu legítimo sucessor espiritual, diferente do grande lixo do Cross. Olha só, cadê o Mugi pra ouvir isso? Vai ficar triste. Muita gente gosta do Chrono Cross, muita gente odeia Chrono Cross. Eu não joguei o Cross, então eu não ligo. Eu também não joguei, mas eu gostaria de entender isso, enfim. Onde possui um sistema de combate extremamente fiel ao seu antecessor e evoluído, porém com uma história totalmente independente. E uma trilha sonora única, tocada ao piano. Muitas referências podem ser encontradas, combos iguais, como X-Strike e o famoso Frog Sword. Infelizmente, esse jogo trouxe grande prejuízo para a Square Enix, pelas baixas vendas, devido ao tanto pela falta de divulgação da Square, quanto ao preço elevado para um jogo com cara de indie. É que tá, o Setsuna tá na minha lista de desejos da Steam. Eu ainda não comprei. Olha aí, interessante, maneiro. Se ele é o sucessor espiritual do Chrono Trigger, parece bom, hein? Eu não sabia disso, não. Eu só olhei assim e pensei, ah, deve ser legal. Vou esperar uma promoção. Eu nem conhecia. Foi isso. Legal. Bom, valeu também o Alexandre Harish aqui pela sua mensagem. Valeu. Continua escrevendo mais, por favor. É isso aí. Pra finalizar esse caixa de entrada, mandar alguns abraços pra galera também que me comentou em outros lugares, né? Mandar um abraço principalmente pro Henrique Tavares e pro Rui. Valeu, galera. Continue comentando, continue mandando e-mail pra gente, continue seguindo a gente no Facebook, no Twitter, divulgando o PXP, é isso, e até uma próxima vez, né? Valeu, falou, acho que é isso, né? Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau. Você sabe que o bando do Ruffy não é exatamente pirata, né?